Olá, olá. Boa tarde, Zona Oeste do Recife. Rádio Aconchego no ar mais uma vez. E agora a gente aqui com visitantes na rádio. E aí vamos trocar uma ideia aqui rápida, deixar uma baixada aqui na música que está muito alta. Estamos aqui com estudantes do curso de odontologia, educadores e educadoras, educadores e educadoras populares, gente instigada que está aqui se aproximando da gente e na missão de começar um programa, começar uma atividade, começar um contato aqui junto da Rádio Aconchego. E aí a gente vai trocar essa ideiazinha aqui rápida de 15 minutos só para ir sentindo um pouquinho a energia, sentindo essa... sentir o microfone na mão, que é importante, né? Então, quem é que vai começar? Quem gostaria de... Então, começa aí se apresentando. Então, eu sou o João, sou estudante de odontologia, como o Rafael já disse. Vamos começar agora esse contato inicial com a rádio, com o objetivo de fazer alguns programas que eu acredito que eu acho que é uma maneira da gente utilizar a rádio como intermediário na troca de saberes com a comunidade, com os escolares, que a gente trabalha também nesse projeto de extensão. Eu acho que é isso, esse contato direto com o meio de comunicação, né, com a comunidade e tal, pra começar eu acho que é isso. Mas fala aí, João, calma aí, muita calma. Mas fala um pouquinho, é uma coisa que eu queria buscar de vocês todos, assim, na sua história pessoal, né, o que é que lhe traz, assim, por que dentre 180 milhões de pessoas no Brasil, você tá aqui, o que é que lhe motivou pessoalmente, assim? Então, pessoalmente eu nunca tive nenhuma relação, eu acho que pouquíssimas relações na minha vida toda, nos meus pouquíssimos 21 anos com alguma rádio, mas eu acho que o que me motiva a estar aqui nesse projeto, nesse contato com a rádio, né, buscando esse diálogo, esse contato com a comunidade, eu acho que é a construção de uma sociedade mais justa, de um mundo melhor, e eu acho que a gente começa essa mudança no diálogo, né, conhecendo a comunidade, conhecendo as pessoas, para saber os anseios também de todo mundo. Eu acho que a gente muda alguma coisa quando a gente conhece alguma coisa e sabe o que é, sabe como é que a gente vai lidar com aquilo. E eu acredito muito que uma mudança do mundo perpassa também por o contato direto da população e da sociedade como um todo. Eu acho que a redenção da humanidade não está em cores, em coisas não vistas, em coisas mal interpretadas, mas eu acho que a nossa redenção humana passa pelas nossas mãos, e eu acho que a gente construindo uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, vai também nessa questão do diálogo e tal, e eu acho que é isso que me motiva a tentar construir alternativas de mudança de mundo, de mudança de pensamento. Então tu estás apostando na rádio como um caminho para esse diálogo? Também. Nossa, obrigado, João. Vamos seguindo aqui, né, fazendo essa rodada com estudantes aqui e as estudantas, né, de odontologia, que vão estar aqui fazendo um programa em breve. Então se apresente. Então, eu me chamo Vanessa, também sou estudante lá da Odonto, e o que me motiva de estar nesse projeto é de estar vivendo o que eu sempre gostei de estudar, de estar perto, de estar fazendo alguma coisa e aprendendo ao mesmo tempo, de não estar só passando alguma informação, mas de estar vivendo essa informação. E sobre minha vivência com a rádio, quando eu era mais nova, eu lembro sempre da minha avó colocar um radinho na hora do almoço com alguns contos que o locutor contava, que tinha era um programa com horário certo. E eu lembro de ficar sempre muito ansiosa para esse programa chegar. E eu queria que as pessoas sentissem essa ansiedade por saber de alguma coisa, nem que seja uma história ou alguma coisa sobre a comunidade, uma informação sobre a comunidade, sobre eventos. Mas eu acho que a rádio, ela cumpre muito bem esse papel. de estar mais perto da comunidade. Eu acho que é isso. Certo. E o que tu estás pensando, assim, para esse trabalho, né? Para esse programa aqui. Assim, a gente sabe que ele ainda não tem uma forma, né? A gente ainda está construindo. Mas o que é que está passando pela tua cabeça? Assim? Então, como a gente trabalha com escolares daqui, da Escola Municipal de Engenho do Meio, a gente tem um desejo, uma vontade de trazer eles para cá, para dentro. E para que eles possam sentir essa vibe, essa energia de estarem sendo um meio de estar mais junto da comunidade que eles vivem e se sentirem na posição de empoderados. De que eles podem estar fazendo alguma coisa de autonomia. Eu acho que é muito importante para eles e para a comunidade deles falarem e serem ouvidos. Aí eu acho que seria que a rádio ela é uma boa alternativa para isso. Então tu estás pensando como uma ferramenta no processo educativo. Sim. Lá na escola. Sim. No caso aqui é a Escola Engenho do Meio, né, que a gente está iniciando também esse projeto. Isso. Massa, massa. Então vamos seguindo aqui nessa primeira rodada, né, de entrevista. Eu queria que se apresente. Olá, meu nome é Fabiola, também sou da... Também faço odontologia, igual os meus colegas aqui. E assim, o objetivo do projeto é justamente promover essa vivência com a comunidade, com as famílias, com todas as pessoas aqui realmente da região. E poder trocar essas informações, viver essas informações, esse conhecimento, a vivência de cada pessoa, de cada casa. Poder trocar, de fato, essa simplicidade mesmo da comunidade. O que me motiva é que, desde muito nova, na minha casa, meus pais, meus avós colocavam muito um programa de rádio para a gente ouvir. E eu me recordo de sempre almoçar ou jantar com a mesma música, que é até aquela oração pela família do padre Zezinho. Sim. E o interessante é que sempre batia no mesmo horário do jantar ou do almoço. E meu pai colocava a rádio, era sempre a mesma música. Então, assim, a rádio sempre foi bem, bem presente na minha vida. E por meio desse projeto, é uma ideia boa de vivenciar. E como é agora? Você está fazendo isso nesse exato momento, né? Tu que teve essa vivência de rádio tanto tempo na tua vida, desde a infância, ao ponto de entrar numa sincronia, né? Numa sincronia com o dia a dia, assim, da família. E como é pra tu estar desse outro lado, né? Tá fazendo a rádio, tá falando. Ah, dá um friozinho na barriga, muito bom. É uma posição bem interessante, bem, bem bacana. Assim, jamais poderia imaginar estar nessa posição. Mas é muito gratificante, porque eu saio de uma posição de apenas de ouvinte, junto dos meus pais, das minhas irmãs, da minha família. E agora eu posso dar alguma contribuição à comunidade desse outro lado. Nossa, nossa. Vamos seguindo, estou aqui entrevistando os estudantes e as estudantes de odontologia, né, que estão para começar um programa aqui na Rádio Aconchego. Então, finalizando nessa rodada de entrevista, diz seu nome, se apresenta. Antes de tudo, boa tarde. Meu nome é Danilo. E também sou estudante de odontologia da UFPE. E tipo, eu acho que como todo mundo aqui, a gente tá tentando, eu acho que, tirar os braços do bolso e fazer um pouco a nossa parte. Né? A gente meio que tá aqui, deixou de ser acomodado e fazer um pouquinho da nossa parte para tentar fazer um mundo um pouco melhor. Fazendo pouco, mas tentando fazer um mundo melhor, onde o nosso mundo seja, onde a equidade seja a prioridade, né? Onde quem precise mais... tem melhor acesso de alguma forma. E tipo, várias experiências em relação à rádio, nunca tive. Mas assim, essa daqui tá sendo muito massa, como a nossa colega falou, dá aquele friozinho na barriga, aquela emoção. Sim. De saber que tem gente que escutando a nossa opinião, a nossa visão de mundo, a nossa visão de alguma coisa. E tipo, tô achando muito massa isso e tipo, quero participar mais vezes. Tô achando muito bom. Eu acho que é isso. É isso. Massa, então... Mas fala um pouco mais, assim... entre o processo de entrar no curso de odontologia, você já entrou com esse sentimento de, a partir do curso, fazer esse tipo de trabalho? Ou foi algo que foi, você se sentiu cativado ao longo do estudo? Como é que nasce assim essa relação, essa ideia de, pô, vou me juntar nesse processo? Pra ser sincero, eu entrei no curso com uma visão muito bitolada, que é odontologia só é dente. Até conheci a professora Márcia, que ela, de uma maneira, acho, maravilhosa, ela consegue acolher os alunos. Ela consegue acolher os alunos e ela me mostrou que a saúde coletiva, que a odontologia não é só dente, tem uma visão voltada também para a saúde coletiva, de ajudar o próximo. E, tipo, ela conseguiu me sensibilizar dessa forma de a gente faz pouco, mas ajuda o próximo também. Massa, velho. E aí, agora acho que o microfone fica aberto para quem quiser responder. Mas aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais essa relação, assim. Eu acho que quem tá ouvindo vai pensar assim, dentista, você vai lá, senta na cadeira, né? Sofre um pouco, tal, e tira as cáries, né? Essa é a ideia bem geral, assim. E aí eu acho que vocês estão querendo propor outra coisa, né? Outra prática. E que prática é essa, né? O que seria esse outro agir do dentista, né? Como pode ser diferente? Eu acho que a gente busca muito uma aproximação do dentista, porque ele tem essa visão de ser uma pessoa de fora da comunidade, mas na verdade ele está tão dentro quanto todo mundo, quanto todos, né? E a gente quer trazer esse dentista para mais perto das pessoas e também levar elas a conhecerem o lugar onde elas moram, que existem postos de saúde, que existem lugares que elas podem ser atendidas gratuitamente, muitas vezes elas não conhecem, com programas muito bons de auxílio, de qualidade, de acolhimento, que não precisam só ser técnicas de um dentista, mas que pode ser que é um cuidado. Então a gente quer mostrar esse outro lado do dentista que muitos não conhecem, ou que tiveram mais experiências, então a gente quer mostrar a outra face. Então, eu acho que falando um pouquinho disso ainda, eu acho que a gente vem mostrar que o dentista também atua fora da boca, né? Que as doenças não são simplesmente naquele lugar e se resumem somente àquilo. E que a gente também entende o processo de saúde e doença como um processo que não está resumido somente a abrir tua boca dentro da sala de um consultório e ver teus dentes e tal. Mas como é a tua vida, o que foi que gerou aquilo, por que foi que gerou, como é a tua saúde bucal, porque a gente lidando com a tua saúde bucal vai entender também a tua saúde sistêmica do teu corpo, como é que tu se cuida. E eu acho que tudo isso também reflete não só na saúde bucal, mas na saúde do ser humano como um todo, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional. E eu acho que a gente vem nesse projeto mostrar também que o dentista não tá somente no consultório abrindo tua boca e vendo com a sonda exploradora onde tá a cárie, onde é que vai fazer a restauração. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente vem com um novo conceito, né? Um conceito antigo já, mas que a gente tá renovando, né? Renovando sempre, da atuação do dentista na comunidade, resolvendo os problemas onde os problemas começam, entendeu? Nas bases dos problemas, pra gente tentar não resolver somente quando tu tá sentindo dor, mas eu acho que a gente tentar te conscientizar pra tu não ser preciso sentir a dor. Antes de sentir a dor, tu já saber o que é que tem que fazer, como tem que fazer. Eu acho que é isso. Massa. Acho que a gente já tá mais próximo, né, dos 15 minutos, que é o nosso teto. Mas aí, acho que queria fechar um pouco ainda no programa, né, nessa possibilidade. E aí eu queria que vocês falassem, assim, bem abertamente, ideias gerais, assim, que vocês têm. O que é que pode ser legal num programa de rádio que tem essa relação com saúde, que tem essa relação com o que vocês fazem? Enfim, ideias. Então, como a gente está mais voltado para a área de saúde coletiva, eu acredito que a gente não vai falar só escove os dentes 3 vezes ao dia ou escove por tanto tempo. Eu acho que a gente vai passar muito mais desse limite de só essas orientações técnicas. Eu acho que cuidado com a sua boca, você ter vontade de cuidar da sua saúde bucal e do seu corpo, eu acho que

com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar